Oi. Oi, tô aqui pra te mandar a primeira mensagem de hoje. Coincidência, foi pra ti a última de ontem. Confesso que hoje eu te amo muito mais que ontem. Caralho, há 2 meses atrás eu nem usava emoji. Parado, me deitar ao seu lado enquanto o mundo chove. Mas lá no fundo eu sinto tanto que seu peito sofre. Meu lado imundo sempre me dizendo não se envolve. Mas quase tudo nesse mundo só me diz resolve. Logo os problemas que cê tem com quem se envolveu antes. Pra que a neblina suba junto com o cheiro de enxofre. Pra que essas minas suma, porque rapper tem um monte. Mas já aviso que igual eu talvez vocês não encontrem. Negatividade não tem poder quando tá longe. Por isso eu mantenho todos esses bicos longe. Demonstro frente a frente, quase que não faço pulso. Porque hoje em dia a inveja vem através de um toque. Os caras me respeitam porque eu sou West Coast. As minas me respeitam porque eu faço por onde. Só dei um raspa na sua casa porque moro longe. Mas já foi o suficiente pra falar um monte. Não existe acidente, tudo na vida é escolha. Escolhi por amor em tudo, senão tudo morre. E a morte na minha frente. Negou sair da bolha. Igual plástico bolha, esse som estoura. Cê toda pra frente, mas isso aqui não é zona. Pretinha pisa fofo, você tá em GR agora. Eu te passo a fita quente, eu te quero a noite toda. Só porque o sonho da minha coroa é te chamar de nora. Mas não me faça escolher entre o amor e o corre. Porque eu desato nós na mesma proporção que os faz. É sempre chato pós quando você não tá no quarto. E é sempre fato que ela volta se sou eu no ato. E ela sabe que antes de tudo eu tinha vida pura. Balada, festa, bundas blantes e algumas doses. Mas cada aresta do meu coração me diz que hoje eu tô com ela. E se eu tô com ela hoje eu tô off. Cê sabe bem que essa fita não é pra qualquer um. Cê sabe bem que essa fita não é igual outro porre. Que vai e vem tipo a sua amiga que hoje ama um. E amanhã te diz que dormiu junto com outro bofe. O mal e o bem quando deitamos bem se tornam um. O yin yang nessa cama, quarto de 19. Um big bang porque tudo aqui dentro explode. Quando a sua mão gruda na minha a gente vai pra longe. Cê sabe bem que essa fita não é pra qualquer um. Cê sabe bem que essa fita não é igual outro porre. Que vai e vem tipo a sua amiga que hoje ama um. E amanhã te diz que dormiu junto com outro bofe. O mal e o bem quando deitamos bem se tornam um. O yin yang nessa cama, quarto de 19. Um big bang porque tudo aqui dentro explode. Quando a sua mão grudar na minha a gente vai pra... Oi, tô aqui pra te mandar a primeira mensagem de hoje. Coincidência, foi pra ti a última de... Oi, tô aqui pra te mandar a última mensagem de hoje. Coincidência, foi pra ti a primeira de ontem.